Senhor Hu. Oi, senhor. Depois que o médium volta da incorporação, a gente costuma falar com ele 5 minutos, tudo bem? Sim. Como é que foi, como é que você se sentiu durante o trabalho? Assim, eu sinto-me sempre presente. Eu sinto-me sempre presente, sinto total disponibilidade para interferir. Tenho noção quando interfiro e não, quando me dá liberdade e quando não dá. Muitas vezes eu posso tentar, e isso é muito importante para os médicos perceberem, muitas vezes posso tentar dizer algo, mas se ele não permite, a palavra não vem, a palavra não sai, ele não engaja, e não é essa palavra, é outra. E acontece muitas vezes quando ele diz palavras assim mais estranhas, eu tento corrigir, olha, esta é mais fácil para as pessoas perceberem, e não deixa, tem que ser aquela. Ele é fiel ali ao arquivo. E agora, o que eu sinto é que a minha personalidade me muda completamente. Eu mesmo que queira chatear com alguém, não consigo, só me dá vontade de abraçar. É difícil. Então, eu, a ideia que tinha da incorporação, quando comecei a incorporar, e isso limitou-me bastante, era que a incorporação era uma agressão. Ou seja, eu incorporava e eu era um fantoche. Pelo menos comigo assim não funciona. Eu sinto total fluidez. Agora sinto, quando estou a fugir à vibração, eu sinto-me muito mal. Não consigo. É a mesma coisa que me estar a doer as costas e eu tentar estar em pé, por exemplo. Não consigo. Posso tentar, mas vou-me sentir mal. Sim. E sentimos muita paz quando estamos no arquétipo, digamos assim, na postura dele. E isso ajudou muito a perceber isso, porque eu no meu início pensava muito que era uma agressão, eu não conseguia controlar nada, etc. E não, sinto é que a minha personalidade muda por completo, a minha vibração muda, eu mesmo queira chatear, e já aconteceu situações de algumas questões, às vezes que eu sou uma pessoa com um temperamento um bocado complicado. E se fosse eu responder de uma forma, e eu respondo completamente por outra forma. Claro. Então, e é o que ele disse, e faz todo o sentido, é... nós, para reconhecermos quem está connosco, seja pajé, seja cobra coral, seja quem for, é mesmo através da vibração. Antes, durante e depois. Mesmo que aparecesse, que eu combinasse com o pajé e viesse o cobra coral, eu sentia logo a diferença. Mesmo que eu tentasse manter a postura, eu sentia logo a diferença na energia. Porque são energias completamente diferentes. Uhum. Completamente diferentes. Se tem um médium ouvindo, ou uma pessoa que não é médium, não acredita em nada disso de espírito, de mediunidade. Foi assim que você começou, né? É, eu era totalmente cético. Eu dizia coisas muito feias a Deus. Fiz catequese em Portugal. E eu dizia que não acreditava em Deus. Houve uma altura que o meu irmão teve muito mal no hospital. E eu dizia... isso é muito feio dizer, mas eu dizia que acreditava em Deus e que era bom para ele. Porque... eu ia me chatear com ele, se ele realmente existisse. Pronto, sempre foi assim um bocadinho rebelde. E entretanto, as coisas começaram a passar-se na minha vida de uma forma muito agressiva. Ou seja, a espiritualidade apareceu na minha vida de uma forma muito agressiva. Porque se aparecesse de forma fluida, não acreditava. Não acreditava. Começou com o Reiki, eu procurei o Reiki para trabalhar mais a meditação. Eu sempre fiz artes marciais, etc. Só que não chegava. E o Reiki, aqueles minutos, aquela hora em que eu estava a fazer Reiki, dava-me para ver muita coisa, etc. E eu tive que passar muito mal para acreditar que algo se passava. Entretanto, trabalhei com o Reiki, experimentei as cerimónias xamânicas, por acaso, neste diálogo falou-se das plantas, da ayahuasca, etc. E foi aí que as primeiras vezes que eu incorporei, sempre sei que estava incorporado. Que eu pensava que era o famoso chumarrasca, que estava a entrar em loucura. E um dia fui com uma amiga a convite dela, porque eu achava tudo que envolvia espíritos, que era tudo muito pesado, e não me queria envolver nisso, eu queria meditar e reiki, etc. Uma amiga que pertence a Umbanda, né? Que trabalha com Umbanda, convidou-me para ir assistir uma gira de caboclo, porque eu sempre gostei muito de índios. E passou-se lá, eu estava na plateia, assim começaram os atabaques a tocar, passou-se exatamente aquilo que se passava quando eu tomava a ayahuasca e etc. Ou seja, eu percebi, olha, afinal aquilo que eu tinha era uma incorporação. Aquele andar todo firme, o meu peito enchia, a minha cara deformava. Nossa. Era o Cobra Coral. E ele chegou de forma muito firme, como se ele trabalhasse com aquilo já há anos, não é? Sim. Conversou, apresentou-se, escreveu... O ponto riscado. Exatamente, que eu nem sabia o que era. Eu estava de olhos abertos. Ele mexia, e essa incorporação sim foi agressiva, eu não conseguia, porque teve que ser, senão eu não acreditava, não é? Eu não conseguia controlar mesmo o corpo. E os que vejo eu escrever no chão, mas como? Eu a ver aquilo assustado. E aí foi um choque, ou seja, eu tive ali um tempo que tive mesmo que entrar muito para dentro de mim, porque toda a minha filosofia em 20 e tal anos deixou de fazer sentido. Nossa. Eu tive um ano e tal, comecei a incorporar em casa, eu sou consciente, eu incorporava, eles falavam e eu respondia mentalmente. Eu meditava, incorporava, era uma incorporação não tão firme como a que tivemos aqui. Sim. É uma incorporação, mais uma semi-incorporação, digamos assim. Sim. Não é tão envolvente, porque não há necessidade de eles gastarem tanta energia. Não. Começámos por aí, eles iam sugerindo ler determinadas coisas. E, entretanto, conheci um amigo médium que me forneceu muita ferramenta. E fui-me desenvolvendo sozinho, não através da mediunidade, mas muito através do autoconhecimento. Porque sim, a mediunidade depois foi uma consequência, digamos assim. Claro. E entretanto, passado um ano e meio, nas terapias de Reiki, comecei a incorporar durante as terapias, muito índios, não sei porquê, também já me apareceram orientais, muitos deles não têm o arquétipo, digamos assim, seres de... pré-definido. E nem querem conversas, quer. Uma vez o Serra Negra disse-me que não falas porque tu vais atrapalhar. Eles não falam contigo porque eles não, porque tu vais atrapalhar. Então muitas vezes a incorporação é quase feita só do pescoço para baixo. Mexem as mãos, fazem um género de tai chi, é o que eu chamo algumas cirurgias espirituais. Sim. Então não é algo que eu digo, olha, hoje vamos fazer tal. Eles aparecem, é necessário, e fazem. E comecei a abrir a minha mente. Depois já entram muita coisa com seres extraterrestres, não é? Que não estão nesta placa da Terra, muitos seres de Urano e de Vênus, muitos venusianos, que trabalham muito com o Reiki. Uhum. E pronto, tenho aprendido muito com eles, muitas vezes eles sugerem-me ler determinadas coisas para eu ter ferramenta mental para eles próprios me ensinarem, então é muito importante o médium ler. E nós há pouco estávamos a falar disso. Uma vez aconteceu-me, ele queria explicar uma planta e ele não tinha um nome na minha mente para dar. Então ele disse, uma planta que faz isto, isto, isto, isto. Eu tive que pesquisar para ter... Então nós temos uma grande responsabilidade em facilitar-lhes a vida, a treva. E tem surgido assim, ele trabalha de uma forma muito fluida. Eles próprios fazem questão, porque eu também sou assim, de mostrar que não existe uma distância entre a identidade e as pessoas encarnadas, eles são como nós, e é muito importante o médium ter uma parceria com a identidade. Não é, a identidade está lá em cima e eu estou cá em baixo, e eu não posso ofender. E eu nunca dei uma oferenda a ninguém, nem dou, eles sabem que eu não dou. Claro, claro. Porque não faz parte de mim, eu não acredito nisso. E não estou a criticar quem o faça. Não. Agora, um dia apetece-me, sento-me dito, converso com eles, brinco com eles, gozo com eles gozam comigo, chamo-lhes nomes. Ou seja, é uma amizade mesmo porque são amigos. Sim. Um dia um guardião que se apresenta como é chuveludo, ele disse-me isso, tu não tens noção, quando vieres para o lado de cá, a relação que nós temos. Não tens noção, nós somos mesmo parceiros, brincamos, já tivemos vida juntos. Já foste meu guia. Isso foi um choque para mim, porque eu tinha a ideia que os guias é que estavam mais evoluídos que nós, etc. Então e é para aí que caminha, é o universalismo, não abandonando as religiões, sim, mas trabalhar de uma forma não tão limitada. E aí sim trabalhar com o universalismo. Eu sinto-me envolvido com os rituais, seja do Candomblé, da Umbanda, etc. Pratico-os, mas não posso, eu não posso fazer aquilo porque eu sou da Umbanda, ou porque eu sou do Candomblé, porque eu... Nós somos ilimitados, estamos a limitar bastante. E tem sido assim, tenho trabalhado dessa forma, de uma forma muito diferente do normal, não é? Que não faz de mim nem melhor nem pior, mas diferente. Interessante. Então tá bom, muito obrigado por esse tempo que você reservou, que vocês reservaram aqui para mim e para o diálogo com os espíritos, para colher esse conhecimento. Tá bom, tá feito, gente. Gratidão. É um prazer. Graças a Deus. Tá bonita. Nego tem sua vaidade também. É, filho. Ainda mais com um médico como esse, assim, tão gracioso. Nego gosta muito de brincar com esse cabeção aqui. Oxe. meus netos. Já passa. Os primeiros minutos é esse baixinho, né? Para firmar no médio. Uhum. A respiração é muito boa, né? Prana, né? Assim. Sim. Vocês querem tomar um chá, moço? Oxe, muito obrigado. Mas fica, né? Hoje tem alguém na altura, né? Que eu falo muito, mas esse menino aí. Oxe! É um desafio, né? Graças a Deus. Nem sei se esse chá chega a inspirar nego velho para tanta conversa. E aí, mané? Você tem algum assunto assim mais direcionado? Sim, vô. Olha aí. Qual que é o nome do senhor? Esse nego veio. Se apresenta neste menino como Papai José, né, filho? Mas, como você sabe, né? Uhum. É apenas um nome, né, filho? É apenas mais uma roupagem pro teu espírito. O espírito é infinito e jamais se irá limitar a uma roupagem, né, filho? Papai do céu não nos limitou assim tanto, né? Para que a gente seja apenas um só, né, filho? Ô, vô, como é que... qual que é a realidade dessa junção, incorporação e a experiência de uma planta assim como o Daime? Ô, meu neto, tudo na vida é ferramenta, né, filho? Uhum. O Daime, Santa Maria, né, filho? Peyote, é apenas mais uma ferramenta que une de forma mais direta e agressiva, não é, filho? Porque vocês são muito cabeção e tem muita mania que nós estamos muito distante de você, né? Uhum. É mais uma ferramenta para nos unir de forma a que o vosso ego interprete a nossa mensagem, mesmo assim não chega, né, filho? E quem toma essas plantas sabe que custa caro, né, filho? Uhum. Que não faz mal, não é ruim para a saúde, mas vocês levam bordoada a todo momento. Só quem toma sabe que nego tá falando, né, filho? É. Pois é, avô, eu tomei uma vez, quase morri. Mas a ideia é essa, né, filho? É. Se não foi lá para renascer, tem que morrer, né, filho? Claro, claro. Agora, o que acontece é que se vocês chegam à metade, às vezes nem metade, né, filho? É. E já estão arrependidos. Não, não quer morrer não, deixa eu ficar como estava, né? Se vocês, meus netos, têm muito receio de enfrentar a vossa sombra, né, filho? É. E essa ferramenta, planta do poder, vos leva a explorar a vossa sombra, meu neto. E sabe para quê? Para intensificar a vossa luz. Ah. A partir do momento, meu filho, que vocês abraçam a vossa sombra, não é rejeitar, neto, é abraçar. Você pode ter certeza que cada vez brilha mais, meu neto. E como é que funciona? Obviamente vocês acompanham a pessoa desde que a hora que ela sai de casa até que vai assim para viver essa experiência. E como é que é a... A pessoa pode, de repente, desenvolver uma incorporação ou aquela que já veio ali ser acionada? Como é que é? Olha, filho, essas plantas, né? Elas não causam loucura, não, filho. Não. Né? Elas abrem a outros mundos, né, filho? E o que acontece é que vosso ego, né? Vosso raciocínio, vossos medos, digamos que são assim um pouco atenuados, não é? Reduzidos. Não há tanto controle da parte deles. Então facilita um pouco o desenvolvimento e o contato com a espiritualidade, meu neto. Por quê? Porque você nem mexer consegue, né, filho? Estão ali, esticados no chão, quer fugir nem consegue, né? É por isso. E agora o nego pergunta, a necessidade, filho, o nego não está contra a planta, não, que o nego já fez uso dela até mesmo com esse menino. Mesmo assim não chegou, que ele é muito cabeção, não acreditou em nada, né, filho? Nossa. Mas não há necessidade de tanta agressividade, né? Mas vocês precisam, né, filho? Precisam sentir dor na pele para entender que algo se está passando. porque se a coisa aparecer bem diante dos seus olhos, sem sofrer, digamos assim, perdoa a palavra na pele, uhum. Vocês não acreditam em nada, desvalorizam, não é, filho? É que nem eu posso vir aqui nesse menino e nem precisar dessa transfiguração, posso falar que nem ele, aí nem preciso vir nele, filho. Um médium, quando está bem afinadinho, né? Eu não estou dizendo que ele está afinado, nem que é melhor que ninguém, mas se o médium estiver bem afinadinho, a nível de sensibilidade, né? Basta estar aqui do lado e envolvê-lo numa determinada informação e ele consegue canalizar, através da voz dele. Mas vocês não levariam a sério, porque tem que vir um espírito de luz, como se vocês fossem das trevas, né? A vir falar... Vira assim com essa roupagem, né, filho? É. Vocês precisam ainda muito, não querendo ofender, mas por vezes é necessário falar de forma direta. Precisam ainda muito de folclore, né, filho? De muita fantasia, né, filho? Mas cada um no seu momento. Pois tudo no mundo é ferramenta divina, né, filho? Seja planta, seja arquétipo. Até mesmo aquelas religiões, ou nem é tanta religião, mas quem está à frente de determinadas religiões que exploram determinadas pessoas, essas pessoas precisam de ser exploradas, porque não vem a bem, vem a mal. Né, filho? E aí, se vocês entendem que tem, que não existe bem nem mal, né, filho? É tudo ferramenta de Deus. Tá certo. E... A influência, então, por conta do efeito da planta medicinal, tira qualquer trava que tinha e permite que a incorporação aconteça. E aí vocês têm essa influência através da vontade de vocês que direciona a coordenação motora do médium. É, a única diferença é que o psique do médium não está tão dominador. Mas não é para nós, meu médium. É para ele próprio, entendeu, filho? Ah. Não desvalorizando que todo o processo de cura que as plantas têm. Atenção, meu médium. É. Nós estamos falando a nível de espiritualidade. Isso. Agora, é uma ferramenta. As ferramentas são para ser utilizadas. Não é nós, escravos, eu digo nós porque sou que nem vocês, escravos de ferramentas. Não é a identidade de ser escravo de planta para incorporar no médium. Não é o médium ser escravo de planta para ser incorporado, não é assim, meu neto? É. Então tudo é ferramenta, mas tudo é mestre. Mas ninguém é escravo de nada, né, filho? Não deveria ser, mas existem muitos que assim trabalham, né, filho? Tudo tem seu tempo. Vou contar um relato para o vô. Nessa cerimônia sinto uma energia diferente e o meu corpo toma posturas que não são as minhas, começa a se movimentar sozinho, como por exemplo andar de uma forma que não costumo muitas vezes, de olhos fechados, e desvio muitos obstáculos. Tenho de respirar fundo e fazer um grande esforço para ter controle físico. A minha mente se divide em duas, uma parte fala e mostra, e a outra ouve e vê. Isso tudo que digo não é de uma forma alucinada, pois estou bem ciente de tudo que se passa e nunca me apaguei. Olha, meu neto, esse processo não é assim tão limitado. Existem vários processos de animismo, existem vários processos de alucinação, pode aí sim também haver a incorporação, entende, filho? Então é complicado dizer que esse menino aí estava incorporado. Pode ser mesmo um processo de animismo, ele até pode ter, entre aspas, incorporado uma personagem que ele já foi no passado, e ele resgatou todo esse poder e algum conhecimento, ou se não mesmo todo, dessa vida, entendeu, filho? É aí que a planta auxilia a vocês entrar em um processo mais meditativo, que não conseguem derivado aos apegos da mente, num estado natural. Mas, mais uma vez, nego velho diz, tudo isso é possível de cara limpa, né, filho? Tudo é possível. É uma bengala. Agora, se você vive toda hora limitado à sua bengala, você é coxo, né, filho? Então está na hora. Largou as rodinhas das bicicletas, agora está na hora de andar apenas com as rodas de adulto, né, filho? Não pode andar toda a vida assim, né? Então, tudo é ferramenta divina, né? É. Como é que... Só abrindo um parênteses aqui agora, eu vou. Como é que vocês fazem para mudar o sotaque, ele sendo português e o senhor falando assim? É ele que faz questão, meu neto. Sabe por quê? Ele é muito cabeção, né? Duvida de tudo. É bom. É bom porque depois tira as temas e vê que a gente até tem razão em tudo, né? Eu gosto disso, ele duvidou, vai pesquisar. Outra, aquele velho tinha razão. Tinha razão. Mas facilita muito, principalmente quando a gente fala com ele através da mente. Porque ele quer queira, quer não, através da mente, ele se quiser trocar o sotaque daquele pensamento, ele não consegue. E mesmo agora, ele pode tentar falar. Ele é médio consciente, tem toda a permissão para interferir. E ele se tentar se levantar, se tentar falar como ele, ele consegue, mas não vai sentir confortável. Então isso é uma ferramenta que ele está apegado a esse sotaque. Porque se o nego viesse falar para ele com a voz dele, ele ia sempre duvidar. Oi, sou eu, né? Porque a incorporação, principalmente consciente, que é para aí que estamos caminhando, né? A incorporação em que você se sente, não se sente agredido, se sente unido à identidade. É a incorporação mais firme, meu neto. Porque a maioria dos médiums, não confiando nas suas capacidades, muitas vezes por preguiça, né? Porque querem tirar a responsabilidade do que dizem e botar na identidade, né, filho? Querem apagar. Querem ser fantoches, não é, meu neto? Eu me recuso, meus netos. Tenho os meus defeitos. A trabalhar com fantoche. Eu trabalho com parceiro. E eu aqui, se eu tiver a abordar um assunto que esse menino domine, eu fico de boca calada. Só deixo ele na vibração de nego velho para manter a postura. Porque nego velho não é muito calmo. Mas em comparação com ele, meu neto, poxa, estou em meditação. Então, nego velho, só deixa ele em vibração e fala aí, meu cabeção, que eu até te gosto de ouvir, né? Então, tá vendo? Isso é uma parceria de trabalho. Não há cá médium escravo de identidade ou de orixá. Claro. Ninguém é escravo de ninguém. Se você deveria ser escravo, é apenas a tua paz de espírito, meu neto. Nem escravo do seu conhecimento você deveria ser. Porque o seu conhecimento é muito opaco. Aquilo que você vivenciou através do teu momentâneo grau de consciência. Então, se você vive escravo disso, do teu conhecimento, meu neto, você não evolui, não passa daí. Vai se limitar aqui. E mais, não confia na vida. Não se propõe a experienciar os ensinamentos que a vida te fornece, né, filho? Então, falar em fornecer. Tem uma pessoa que gostaria de saber se estas plantas oferecem a quem toma algumas capacidades ou dons durante e depois de tomar. Olha, neto, nego velho, disse bicho. A vida não te dá nada, meu irmão. Ela apenas te devolve o que é teu no momento certo. E quando você está preparado, quando você está disponível. Se você apenas está disponível quando toma uma planta e tem que se encher de cocô e de vômito, a vida vai dar nesse momento. Entendeu? E nego fala assim, para chocar. Mas não é para criticar não, filho. Não. Seria hipócrita da minha parte falar mal de plantas, visto que nego, o próprio nego já se fez utilizar com este menino e com outros. Entendeu, filho? Sim. Então o nego não está sendo hipócrita. Mas às vezes é necessário dar assim umas bordoadas, né, filho? Cutucar o ego. Desfio, né? Para ele se sentir ofendido, para aquilo remoer a cabeça e ele perceber se faz sentido, se não. Se o nego veio, tem alguma razão ou não, né? Agora, se o nego vem, passar a mão na cabeça sempre, né, filho? Continua aqui nem bebê, não é? Olha outra questão. Espírito de luz incorpora depois da meia-noite? Ô, neto. E ia cuspindo o chá, meu filho. Com respeito, né? Mas eu faço a pergunta, como é que é, vó? O nego também tem sentido do humor. Eu digo, eu não sou mais que ninguém, meu neto. Eu sou que nem vocês. Entendi. Apenas estou do lado de cá, né, filho? É. Mas eu sou que nem vocês, tenho meus defeitos, né? Eu faço questão disso. E se houver alguém aqui do lado de nego velho vai lá e dá paulada nele mesmo. Ei, cabeçudo, ganha amor próprio. E do lado, você mesmo, sua paz, sua vida. Não ninguém. Agora eu digo uma coisa. Meia-noite, a gente sabe que determinadas horas do dia, não pela hora, mas pela posição do sol, da lua, tem um energismo que influencia muita coisa, né, filho? Agora eu te posso dizer uma coisa. Não envolve com incorporação. Porque muitas vezes, meu neto, muitas identidades, quando falo identidades, pessoas que dominam casas de religião, estão muito ligadas ao dogma, que só numa casa de digamos assim, protegida, é que se deve incorporar. Meu neto, nosso Senhor Jesus Cristo tinha templo para medinizar? Não. E Buda? Também. Olha, meu neto, quer que eu desenvolva mais esse assunto? Não. Esse espaço é muito agradável, filho. É. Pode sim ajudar esse menino a ficar mais tranquilo. Enquanto se tivesse, por exemplo, numa balada, né? Numa discoteca, ele já não sentia a sua mente, a sua energia proporcional para incorporar um negro velho. Sim. O negro velho até ia dar uns pezinhos de dança se incorporasse. Mas ele é que não se sentia disponível para isso, né, filho? É. Então, o espaço sim influencia na confiança do médium. Agora, eu não me importo se espaço tem cocô ou se não tem. Eu me importo é com a luz que o médium tem dentro do coração. É com a intenção do médium, meu neto. Então, você, como é óbvio, tem que ter uma grande responsabilidade na incorporação, seja onde for, meu neto. Seja onde for. Agora, não é o espaço que influencia. Mas se o que você tem dentro de você, porque eu não incorporo nessa almofada, eu incorporo no médium. Eu envolvo na energia do médium, do psique do médium. Se a mente dele está em paz, se a mente dele está em sintonia comigo, isso facilita meu trabalho, né? De incorporação. Então, não tenha receio, filho, ou se agarre a esse dogma, que se você não incorporar numa casa, entre aspas, protegida, que vai incorporar um ser, digamos assim, das trevas, filho. Porque a luz não entra a escuridão não entra na luz. Se você vibrar a luz, a escuridão não vai penetrar, meu neto. Mesmo que ela chegue e você mantiver sua luz bem cintilante, das duas uma. Ou ele se encandeia e vai embora, ou você ilumina ele. Oh. Entendeu, meu neto? Sim. Então chega desses dogmas, né, filho? Poxa, agora não é para andar aí incorporando de todo lado desnecessariamente, porque eu também acredito que nem todo, né? A identidade trabalhadora não se sujeita a isso, né? Claro. Quero uma dica, meu neto, que Coba Colau deu a esse menino na primeira vez que ele psicografou. Sim. Ele duvidou. A mão dele escrevendo sozinho, ele duvidou. Veja o grau de cabeçudo desse menino. Nossa. Coba Colau disse a ele, menino, duvida de você apenas quando não estiver a trabalhar com amor. Oh. Se você estiver a trabalhar com amor, não duvide de você. Claro. Até pode nem haver nenhuma identidade no seu lado. Mas você está a trabalhar com a maior energia, com a maior força do universo. Entendeu, meu neto? Claro. Porque são vocês que precisam que seja uma identidade a passar a informação, meu filho. Para nós, a gente só quer que tu receba a informação. Porque se você tiver com sede, você não liga se bebe água de um copo de plástico ou de vidro. Você quer é água. Então se preocupe com a informação. Você matou a sede apenas. Agora se é um negro velho falando, se é um caboclo, se é um menino que nem mediniza de forma consciente, se é uma criança, se é até uma pessoa que está mentindo, que não está incorporada, isso não é da sua conta, filho. Ele é que está vivendo em mentira. Mas se ele der ferramenta para tu aprimorar e redescobrir a sua verdade, é com isso que tu tem que preocupar. Que nem seus vídeos, filho, que isso você faz. Pode até vir, nem a identidade é o médium falando. Mas ele ajudou muita gente. É, ajudou. Isso que importa, filho. Ter boa ele vontade. Pode estar vivendo em mentira. O problema dele não é o seu. É. Se você fez o seu trabalho e as pessoas foram buscar o necessário. Entendeu, filho? Sim. Por falar, vô, em energia e força do universo, em relação aos animais do poder que cada ser humano tem, eles são mesmo espíritos de animais ou acontece de guia se plasmar na forma de animal? É mais um arquétipo, né, Neto? Uhum. Coca-Cola é que seria o mais indicado para falar sobre isso, mas é mais um arquétipo, né, Neto? Uhum. É mais uma força de energia. Digamos que se assemelha àquilo que na Umbanda se chama de Exu. Não estou dizendo que é Exu, mas que se assemelha à coisa mais terrena, muito dos instintos, entendeu, filho? Ah. Então, o animal do poder é mais um arquétipo, né, filho? Conforme você tinha nos Egito, não é? Aqueles animais, entendeu, filho? Sim. É semelhante a isso, também tinha no Kung Fu, a dança dos animais também, não é, filho? É. Acaba por ser aquela energia mais terrena. Que tem certas características que alguém liga aos animais, nesse caso os indígenas, né, filho? Então, um animal de poder, a pessoa pode estar sentindo ali um animal, mas tem na verdade uma consciência de um humano projetando aquilo. Exatamente, filho. Entendi. Para passar o arquétipo. Exatamente, mané. Claro. E se o animal tiver que passar uma mensagem, essa energia, não é? Tiver que passar informação para esse menino, ele vai aparecer nesse animal. Entendeu, filho? É que nem nego velho. Se vocês têm uma visão de nego velho, nego velho vai se assemelhar ao máximo a essa visão. Nego, com barba, marreco, né, filho? Sem dente, sorrindo sempre. Sem dente, mas ri muito, né? É que nem isso, né, filho? É tudo energia. Porque a visão, a forma é muito limitada, meus netos. E vocês estão se agarrando a algo muito limitado. Uhum. Permitam-se apenas sentir, nego velho. Uhum. Não querer visualizar, nego velho, seja incorporado ou não incorporado. Entendeu? Tentem sentir. E acredita numa coisa. Sentir um espírito. Não estou dizendo que sou de luz ou não, né? Mas sentir um espírito de luz, me perdoa, é bem mais prazeroso do que ver. Porque aquilo que tu sente é mais abrangedor do que aquilo que tu vê. Tente ver o amor, meu neto. É. Tente sentir. Uhum. Daí, os médiums têm que se desapegar de que o bom médium é aquele que tem clarividência. Eu te digo uma coisa, meu neto. Uhum. Esses irmãos espiritual, que vocês dizem de obsessores, desencarnados, seja o que for, são irmãos espiritual, meus netos, que estão no seu tempo. Ele pode muito bem se plasmar no nego velho. E você é um clarividente, nego velho. Oh, meu nego velho, vem aqui, fala numa boa. Ele tenta falar palavras bonitas e consegue, e você vai embora. Agora você é um sensível. Você vê nego velho, mas sente ali algo que não é nego velho. Então, através da clarividência, você consegue ser enganado. Através da sensibilidade, não, filho. Porque ele não tem como alterar a sua vibração. Se você pode estar falando como ele, se você já falou com muitas identidades, se você sabe a paz que elas te dão, né, filho? É. Você não vê, mas sente a paz. Sim. Então, uma dica aí. Se preocupa, para quem está incorporado e quem está assistindo a minha incorporação, se preocupa com aquilo que sentiu antes, depois e durante, filho. Entendeu? Sim. Porque isso sim é identidade, não é aquilo que tu vê. Claro, claro. Então, clarividência, clariaudiência é algo que mais dia menos dia vai deixar de existir, filho. Uhum. É mesmo. Por isso não se apeguem a isso. Qual que é a influência do espírito do animal do poder na nossa vida? Por exemplo, um tigre. Olha, meu neto. A influência é, digamos assim, o animal do poder, ele é escolhido também segundo muito a sua personalidade. Ah. Nego, como disse, não é a pessoa mais adequada para falar sobre esse assunto. Né? Mas, nego te pode dizer que o animal do poder te mostra um pouco dos teus defeitos e das tuas virtudes, digamos assim. Se é que se existe, que para mim não existe. É. Para mim, defeitos, é o que a gente diz muito nesta equipe que trabalha com esse menino, muito a ele. Defeitos só servem para intensificar suas virtudes, meu neto. Ele é um exemplo disso, muito nervosinho, foi buscar a meditação. E hoje, ele tem mais paz de espírito em determinados momentos. Nervoso. Se tivesse, se não fosse nervosinho, entendeu? Sim, sim. Então, É tudo estímulo, né, filho? É. Então, vô, vamos falar um pouco de outro assunto. Como é que os chakras, ao estarem desarmonizados, criam doenças como o câncer? Olha, filho, essa doença, como todas as outras, é criada por muita coisa, filho. É difícil de abranger esse tema, porque tem a parte energética, tem a parte da alimentação, tem a parte de aquilo que vocês chamam de karma, não é, filho? É. Tem muita coisa, tem a parte do DNA. Agora, tudo isso foi atraído pela sua vibração. Se você come determinados alimentos, é porque você está atraí-los, entendeu, filho? Que está tudo ligado com a energia e com esse déficit, digamos assim, nos chakras, entendeu, mané? Sim. Está tudo interligado. Mas, sim, como todos sabem, né, filho? Os chakras são responsáveis por receber e enviar determinada energia a determinado órgão. Se ele é através de uma emoção, esse chakra entupido, digamos assim, falando de forma simbólica, não é? O órgão não recebe energia vital. Então ele vai começar a apodrecer, a morrer, não é, filho? É. E é assim que as coisas acontecem. E todos sabem que a alimentação também influencia a parte emocional. Então está tudo interligado, né, Moneto? Sim, está tudo interligado. Isso é um assunto muito abrangente para dar um exemplo só. É. Né? Qual que é o significado da vida? Ah, meu neto, o significado da vida é aquele que vocês dão, né, filho? Uhum. A vida vista por esse nego velho é a possibilidade que Papai do Céu te dá para experienciar então, o perfeito que você é. Porque você é, mas vem para a vida para se experienciar. Entendeu, filho? Sim. Essa é a visão que esse nego velho tem, né? Uhum. Que também está caminhando na luz. Também se está experienciando, seja do lado de cá, do lado de lá, não é, filho? Que nego velho não está muito à frente que vocês, apenas por estar do lado de cá e já ter passado alguns processos, recuperou determinadas memórias. Então, digamos que vocês estão na rua e vem o final da rua. O nego velho já está no telhado, já vê de onde vai dar a rua. Entendeu, filho? Sim. E já está vendo a rua de lá. É só por isso que de resto é tudo a mesma coisa, né, filho? É. Porque essa coisa de que identidade é muito mais evoluída que médium ou que a pessoa que quem está servindo de guia, né, filho? É. Isso não é bem assim, né, filho? Não é bem assim. Não. Por algum motivo esse menino foi escolhido para vir aqui. Por algum motivo, eu fui escolhido para ser um dos companheiros de equipa dele, né? É porque ele era o mais direcionado para esse trabalho e que também tinha de ter determinadas experiências. E nego velho é a mesma coisa. Então não acontece que o outro é melhor que o outro. É tudo essencial, filho, da equipa. Claro. O que acontece quando a gente morre? Então, né? O que acontece é que, primeiro, há uma troca do corpo, há um desapegar do corpo, né, filho? Depois, você vai ter um determinado tempo, vai depender da forma como tu se liberta ou aprende com ele, em que tu te vai enfrentar, não é, filho? Em que você vai lidar com a realidade que você criou. Há muitos falam do umbral, muitos locais, não é, filho? Mas se lembre, e digo sempre isso, você pode fugir de você nessa vida toda, mas quando você parte, não tem como fugir de você. Você se vai enfrentar. Então, por isso é que se diz que é um continuar, não é, filho? Nada acabou. Você veio aqui para se experienciar, andou fugindo do seu guião. Então, bora lá te enfrentar. Porque você repare, meu neto, que em toda a sua vida, viva 50 ou 100 anos, você, toda a vida você está se enfrentando, seja através das pessoas, seja através de momento, né, filho? É que nem as relações. Se você vai ver, se você está se sempre enfrentando a você, independentemente de estar com quem tiver, seja com o amigo ou seja com a parceira, ele sempre estimula o teu melhor e o teu pior. Então você está sempre lidando com você mesmo, filho. Você está na vida sozinho, sempre. Os outros apenas são ferramentas que passam para você lidar com você mesmo. Porque no fundo nós somos todos um só. E isso é muito abrangente para, uma, para um vocabulário tão limitado tentar descrever. Claro. O senhor disse, você pode viver 20, 30, 50, 100 anos fugindo de você. Mas quando você passa para o lado de cá, não tem como fugir. Isso, meu Deus. Por quê? Olha, filho, porque tem que ser. É assim a vida, né, filho? Uhum. Porque se você... Você é o universo, meu neto. Então não tem como fugir de você, porque só existe o universo, né, filho? Nós somos apenas fagulhas divinas, somos apenas o universo dividido em fragmentos. Então jamais você conseguirá fugir de você, né, filho? O que que pode fazer um encarnado para ter uma boa experiência da morte depois da morte? Me perdoa, filho. Uhum. Pode fazer a questão. O que que pode fazer um encarnado para viver uma boa experiência durante e depois da morte? Durante e depois da morte, meu neto? É se aceitar. E nunca fugir de você mesmo, filho. Porque a maioria das pessoas morre através do suicídio, né, filho? Porque todos aqueles que se limitam, que se inibem a eles mesmos, que estão suicidando, não é, filho? Então está na hora de se recuperar. Então vai para o lado de lá, e para se recuperar, você tem que lidar com você mesmo. E muitas vezes a gente não aceita aquilo que é, não é, filho? Sim. Então torna a coisa muito complicada, uhum, a nível de prazer de lidar com as coisas, não é, filho? Agora, a partir do momento que você se aceita, se rende a você mesmo, para de lutar contra a sujeira, você tem na mão amiga para te levar para o nível seguinte, né, filho? É. E se a pessoa chega do outro lado, mas eu não sabia que eu estava fugindo de mim mesmo, ninguém me avisou, eu não aprendi a ver. Como é que vê? Que você descobre ou sabe que você está fugindo de si mesmo? Ô, meu neto, isso é que nem a depressão, né, filho? Você está no seu corpo, mas não se sente afinizado com nada, né, filho? Você não se sente afinizado com os seus amigos, com a sua família, com as suas ações, não é, meu neto? Porque se vocês são uma máscara, e se vocês atraem aquilo que estão, como é que vocês esperam atrair situações e amigos que vos encaixem, não é? Que vos façam sentir em casa, se vocês são uma máscara? Vão atrair aquilo que está em vibração com aquilo que você se apresenta, não é, filho? Sim. Na sua máscara, se apresenta perante você mesmo. Então é natural que a maioria se sinta fora de casa, se sinta aqui no planeta Terra, mas sinta que falta algo, que a casa dele não é aqui, não é, filho? A nossa casa é em qualquer lugar, nego velho, se sente bem aqui, ali, em todo lado em que possa apenas expressar o seu amor, não é, filho? Ah, claro. Esse se sentir bem da sociedade, muitas vezes depende do condicionamento. Como a gente aprende a viver bem independente da situação? Isso tem que ser um trabalho de equipa. De equipe? Exatamente. Uhum. Será mais fácil. Mas para começar, para que exista um trabalho de equipa, tem que alguém começar. É. Porque vocês são educados a compreender a parte de fora, a compreender, a lidar com o exterior. E poucos são ensinados ou inspirados a lidar com o interior. Todos nós sabemos, né, que quando não lidamos com nós mesmos de forma boa e harmoniosa, não conseguimos lidar com ninguém, não é, filho? É. Então, se você começa a investir no seu interior, autoconhecimento, começa a se sentir bem e vai saber lidar com todo mundo. Não é, esse é um camaleão, filho. Porque a própria vida te coloca em sítios onde você se encaixa na perfeição. E você, com autoconhecimento, sabe, eu aqui não estou bem, eu não encaixo. E vai para outro local. Entendeu, filho? E depois, se você tem um filho, isso, e ele tem um pai inspirador, uhum, um pai com amor próprio, um pai que não é castrador, que não tenta dominar filho, apenas o inspira a seguir o bem. E a seguir o bem é seguir o nosso interior. Esse menino vai crescer, teve a maior inspiração, não é, filho? E vai passar para o filho dele, por aí fora. Fora a parte contagiante, quando ele lida com os amigos, etc. Entendeu, filho? É um trabalho de equipe que tem que começar em cada um de nós. Daí essas palavras que se quer mudar o mundo, se muda a si mesmo, né, filho? Nossa. Quer curar o mundo, se cure a você mesmo. Claro. Entendeu, filho? É tudo, sim, um trabalho de equipa, porque todos somos um só. Um dia a pajé Serra Negra disse a esse menino que não adianta você estar no túnel, sair, mas ficar com o pé lá dentro. Se você continua no túnel. É. Então, enquanto um de nós ainda estiver no túnel, estamos no túnel ainda, não estamos livres. Daí temos que nos auxiliar uns aos outros. Uhum. Não criticar, compreender. Uhum. Entendeu, filho? Sim. E sempre, não nos colocando à frente de ninguém, mas sendo sempre a nossa própria prioridade. Entendeu, filho? Sim. Porque muitas vezes a gente, para não magoar o outro, se corrompe por dentro. Então estamos vivendo na falsidade. É. Perante nós e perante o outro, porque estou dando o pior de mim. Estou dando a minha falsidade. Estou prejudicando o outro e me prejudicando a mim. Porque o amor é justo. E quando você é justo para você, você é justo para todos. Essa é a maior caridade, meu neto. É você ser caridoso consigo mesmo, ser justo consigo mesmo. Você vai ser justo a toda a volta, porque é justiça. E não há como ser injusto sendo justo. Claro. Entendeu, né? Sim. E você vive em verdade. Uhum. Então está dando o melhor de tu a você mesmo, ao universo e a quem te rodeia. E quando a pessoa diz assim, mas o outro está precisando de ajuda mais do que eu, então eu posso muito bem ajudar ele, independente se eu me ajudo ou não. Já está você fugindo de você mesmo, filho. Está se distraindo e está alimentando o seu ego. E não só, você está pensando, eu não me estou ajudando porque estou ajudando o outro. Você pode ajudar o outro. Mas como você vai limpar o seu irmão tendo as mãos sujas? É. Entendeu, filho? Sim. E nego velho não está estimulando ninguém, não ajuda ninguém. Espero que entendam as palavras de nego velho. Agora, o você estar em paz consigo, você vai ajudar toda a gente à sua volta. É consequência apenas. Entendeu, filho? Essa é a maior ajuda. E não é você se focar na ajuda do outro. Porque aí você vai se esquecer de você. É você se focar em viver em paz de espírito e em amor. E você até pode não ajudar de forma tensional ninguém. Mas só você passar e dar um bom dia, contagiar com a sua vibração boa, vai logo auxiliar o outro filho. Entendeu, né? Sim. Agora, existem muitos filhos que se distraem deles mesmos, se sacrificando para ajudar o outro. Oh, meu neto, se sacrificando, filho. Ele não está sempre dizendo, sacrifício é suicídio. Ninguém nasceu para se suicidar e se sacrificar. É. Entendeu, filho? Sim. Se você não está ajudando ninguém, não consegue, filho. Até porque, nego diz muito isso e parece repetitivo para quem costuma ouvir nego. Mas ninguém tem o poder de curar ninguém, meu neto. Nós somos todos ferramentas para a sua cura. Mas é você que se cura, filho. Nós somos apenas bisturis. Agora é você o cirurgião. Ninguém consegue fazer nada com tu se você não está disponível para isso, né, filho? Você está sempre sozinho. Até para ir no médico, você precisa de ir lá. Ele não te vai curar se você não for lá. Quem foi o grande responsável pela cura? Foi você. Ele foi ferramenta. Se você não tomar as medicinas, se você não seguir tudo... Entendeu, meu neto? Sim, senhor. Tudo é ferramenta, mas você é o seu cirurgião, meu neto. Ninguém cura ninguém. Identidade, é tudo ferramenta. Eu ouvi o senhor dizendo numa outra oportunidade alguma coisa exatamente igual o senhor falou agora. O senhor disse assim, ninguém tem o poder de te curar. Todos são ferramentas para o teu tratamento, mas é você o cirurgião. Exato. Então o que o senhor quer dizer com todos são ferramentas para o teu tratamento? Porque todos são medicina, meu neto. Todos te dão a possibilidade de te curar. Aquele amor, suposto amor da sua vida, seu parceiro que te trata mal, meu neto, está te apresentando de cara limpa a sua falta de amor próprio. Entendeu, filho? Estou dando um exemplo que é o mais recorrente em toda a gente. Claro. Então, ele é ferramenta. Agora cabe a você se curar ou não. Ele está te apresentando, está te expondo. E mais uma vez, a vida te está dando aquilo que é teu. Porque se você tem ciúme, O outro estimula o teu ciúme. Não é o ciúme não é do outro, o ciúme é teu. E a vida, o ciúme te mata. Então a vida vai te apresentar de cara limpa o teu ciúme, que tu tem que trabalhar isso, esse seu defeito para desenvolver para a virtude. Ele te apresenta alguém que vai estar capacitado para te estimular isso. Então o pai que te protege é medicina. A mãe que te ama é medicina. O parceiro que te maltrata é medicina. O pássaro que canta é medicina. A estrela que brilha é medicina. Tudo é medicina. Até uma estrela brilhante. Se você está triste, meu neto, se senta na calçada e que nego veio agora, está sentando. E olha na estrela. E ela do nada, só que está brilhando. Você só tem um sorriso. Isso é medicina. Entendeu, filho? Sim. Claro, graças a Deus. Vovô, a pessoa que quer curar as pessoas com o reiki, tá com uma boa intenção, vô? Olha, filho, como o Nico veio disse, reiki não cura. É uma ferramenta, filho. Mas sim, tá com uma boa intenção. Agora, mais uma vez, nego, se repete, não se esqueça de você. Então se trabalhe. Porque uma pessoa, vou dar um exemplo. Tá. Uma pessoa que esteve na depressão, que conseguiu sair dessa depressão. Ele tem capacidade, não para curar, mas para instigar e inspirar quem se mantém com essa momentânea doença. É ele que está capacitado. Agora, muitas vezes, quem tenta curar, apenas porque quer curar e quer ser o salvador do mundo, ele não está atuando com amor, meu neto, está atuando com o ego. Entendeu, filho? Sim. Está atuando com o ego, porque ele é o salvador. Então, lembra sempre, trabalhe com amor e se você está trabalhando com a maior energia, meu neto. Se você está fazendo esse trabalho com amor, nunca faltou nada, não, neto? Não, senhor. Mas às vezes é complicado. É. E o seu amor e a sua fé são colocadas em questão. Prova, né? Exatamente, filho. Então ele vai deixar ali mesmo no limite. Você vai com o seu amor e deu a matéria, digamos assim, a essência para que a obra-prima se construa. Porque a fé, meu neto, a fé é a matéria que tu precisa para a tua mão de obra. Entendeu, neto? Você só tem que materializar através do seu ego. Entendeu, filho? Sim. Você materializa o seu amor com o seu ego. Porque é ele que te dá a tua autenticidade para lidar com as coisas. Entendeu, filho? Sim. Então ficou uma frase bem bonita que o senhor falou agora. Eu vou repetir, vô. Isso mesmo. É preciso dar a essência para que a obra-prima se construa. E essa essência é a fé. Esse chá tá inspirador hoje, tô vendo, né? Pena tá acabando já, né? Ai. Menininha é furreta também. Né? Ele não gosta, sabe por quê, filho? Eu vou botar ele em xeque aqui. Porque ele depois passa a dia fazendo xixi. É verdade. Ah, o senhor disse certa vez a vida é neutra. Qual que é o significado dessa frase? Porque ela não te prejudica nem te beneficia, filho. Ela apenas te dá o que é teu. Ela apenas é justa. Entendeu, filho? Sim. Para que você reconheça o tão perfeito que você é. Porque é para isso que todos estamos aqui. Para experienciar a nossa perfeição. Nossa. Então, quando alguém chora ou fica chateado porque Deus é injusto comigo, que conselho que eu vou dar? Ô, meu neto, é o momento dela, né, filho? Se ela não confia em Deus, nem acredita em Deus, é o momento dela, meu neto. Agora, todas as emoções, meu neto, são um mapa para você se encontrar consigo mesmo. Você se questione por que está triste. E você vai percebendo que está triste porque não está percorrendo o seu caminho. Olha a vida te indicando. Não é para a direita, é para a esquerda, entendeu, filho? Sim. De repente você vira para a esquerda e se sente bem. Olha a vida te dizendo, é por aí. Então as emoções são médiums da alma. Uhum. Para o seu ego, para a sua interpretação. Sim. Agora, nunca se apegue a elas, né, filho? Porque se você se apega à tristeza, se faz de vítima, oita, tá complicado, né? Você caiu num buraco nesse caminho. Caiu num buraco o quê? Caiu num buraco neste caminho que não é o mais adequado para você. Uhum. Que você pode ter uma roupa que serve a todo mundo, que compra numa loja normal. Você, ela serve a tu, serve a outro, mas você vai reparar que ela está boa no tronco. Mas não está bem assente aí no braço. Agora vai num alfaiate, né, e manda fazer a roupa para tu. Ela encaixa na perfeição. Sim. O problema das pessoas é esse. É que querem a roupa que serve para todo mundo, né, filho? Querem a roupa que serve para todo mundo? Exatamente, meu neto. Uhum. Então, investem uma vida para se tornar comuns, né, filho? Se enquadrarem. Todo mundo critica a sociedade, mas vivem morrendo de medo que o filho não se enquadre na sociedade. Olha que hipocrisia, né? Acorda, né, filho? Precisa acordar? É necessário acordar. O que a pessoa tem que fazer para despertar? Não ter medo dela, investir no autoconhecimento. Hoje em dia, todo mundo, e é a parte que mais causa confusão mental nas pessoas no dia a dia, tira um paz de espírito, é com o trabalho e com a economia. Meu neto, sim. Invista no mercado de trabalho. Isso você está dependente do mercado de trabalho. Invista em você. Você está dependente de você. Nossa. Pode haver 1 milhão de pessoas. Eu já disse isso para esse menino. Pintando, que nem ele. Pintando como ele pinta. Aliás, pintando apenas. Agora, como ele pinta, ninguém tem. Nem melhor, nem pior. Mas como ele, não tem. As pessoas que se vão afinizar com ele vão comprar a pintura dele, não é dos outros. Entendeu, filho? Então esse negócio de concorrência e desânimo porque não tem espaço, é engano. E você está tentando vestir a roupa que dá em todo mundo. Claro. Então vá no alfaiate e costure você a sua roupa. Oh. Ninguém tem como vestir aquela roupa porque vai apertar no peito, no braço, entendeu, Neto? Onde o nego quer chegar, filho? Sim. É a peça do puzzle bem certa na sua vida. Uhum. O vô falou certa vez que existem muitos suicídios, o físico e o da identidade. Isso, né? O que quer dizer isso, vô? Olha, filho, o nego velho trabalha muito nessa parte do suicídio. Qualquer pessoa que vive uma vida sem o auto-amor está se suicidando, né, filho? Porque está se entregando a qualquer um. Nossa. Então, quantos filhos eu vejo vendendo a própria alma por tão pouco dinheiro, filho. Vendendo? A própria alma. Ou vendendo? Vendendo, perdão. Vendendo. Vendendo a sua personalidade por tão pouco dinheiro, meu neto. Isso é suicídio. Porque é o caminho mais fácil que vos leva a uma vida mais difícil. Mais uma vez, nego velho diz, invista em você. Você está investindo no mercado de trabalho e está se colocando em segundo lugar. Isso é suicídio. Então, o suicídio, meu neto, é quando você deixa de ser você. É quando você só se preocupa com o exterior e se elimina por dentro. Esse é o maior suicídio, filho. Que muitas vezes leva ao suicídio físico, digamos assim. Sim. Daí essa moda. A vida te está pressionando tanto a ser você mesmo, que de agora a doença de depressão é quase moda, não é, filho? Porque a vida cada vez te apertando mais. É. Tem que ser você. Então ele te dá essa parte que você chama de depressão, para você ficar no seu canto e entrar para dentro de você. Mas mais uma vez, o que acontece? Vocês fogem de você. Vão tomar medicação para se esquecerem do mundo e esquecerem que vocês são. Mais um suicídio, né, filho? Nossa. Depois vem, você pode ser crente, rezar para Deus e vem para o lado de lá, né? Uhum. E fica a coisa não é assim. É. Tem sobre a ideia da venda, que o vô falou assim, quando é a prostituta, vocês olham e julgam. Mas e quando existe uma venda muito maior que a da identidade, ninguém fala nada? Explica pra gente isso. Porque normalmente a gente tem o dom, digamos assim, de forma irônica, de criticar a minoria. Daí todos quererem entrar na maioria. É. E a maioria fez com o planeta o que está fazendo nesse momento, né, filho? Sim. Você tá trabalhando nessa equipa, meu neto. É. Olha para vocês. Então todo mundo critica a prostituta porque vende o corpo. Mas ninguém se autocritica porque vende a personalidade. Que é o bem maior que tu tem na vida. Porque você veio para aqui com um trabalho. Que foi seguir um guião. E você está vendendo o seu guião. Por tão pouco. Um guião ali é um roteiro, né? É um roteiro, digamos assim, né? Sim, sim. E então, depois você vem, não tem o guião, o roteiro, não sabe o que fazer e anda uma vida perdida. Isso. Então, olha, vem aquele que supostamente é mais perto que o outro, vai e compra a sua personalidade. Uhum. Vem o marido, ou a mulher que quer te dominar, vem o patrão, vem o Estado. Entendeu, filho? Sim. E você vende, porque é mais fácil, né, filho? Nossa. Você fica quieto e eu não sou feliz porque vivemos na crise. O Estado é o reflexo do seu povo, né, filho? Sim. Porque todos fazem o mesmo, mas em consequência menor. Claro. Porque se tivesse lá, a maioria fazia o mesmo. Eu estou falando maioria, mas entendam que existem sempre pessoas que não entram nessa maioria, não é, filho? É. É só para entender. O vô também disse certa vez, não importa o caminho, mas a forma. Forma que se caminha. É verdade, meu. Como é que é isso, vô? Um minuto, Neto. Tá bom. É verdade, meu filho. Quantos de vós estão no meio da multidão e se sentem sós? Quantos de vós se sentem tão acompanhados quando estão sós? O que importa não é o caminho, é a forma como se caminha. Porque você pode estar numa mata bela e estar correndo e não ver nada. Uhum. Enquanto se você vai caminhando, ouve o passarinho cantando, o caminho é o mesmo. Agora a forma como caminha é que é diferente. Quando tu corre, tu não observa a beleza da vida e os ensinamentos da vida. Sim. Tanto que ela é obrigada a colocar uma pedra no chão para tu pensar e cair, uhum, e para tu ver. E acalmar. Uhum. Oi, magoei a perna, agora tenho que ir coxeando. Agora sou obrigado a ver a paisagem. Ah. E ver que por ali havia outro caminho, por ali havia outro caminho. Existem mais pessoas, existem mais passarinhos. E como a vida é bela. Então muitas vezes a vida nos leva mesmo no fundo. Para as pessoas ganharem a capacidade de perceber o quanto é bela a vida. Claro. E o quanto elas são belas. Deu o exemplo há pouco da crise, não é, filho? Da crise. Quantas pessoas que ficam no desemprego e descobrem dons, porque a vida os obrigou a puxar por elas. Enquanto se a vida não obrigasse, eles continuavam. Porque tinham ali aquele dinheirinho, certo? Mas eram infelizes. Viviam vendendo a sua identidade. Quando o vô falou, no caso de alguém magoar a perna, e aí então ter que ser colocado fora de atividade para poder pensar, o vô disse magoei, quer dizer machucou a perna, né? É isso. Tá. Perdoa. Não, não, não, aqui aí os portugueses entendem e entendem também o brasileiro. É. Esteja disponível para corrigir, nego, sem pedir. Ah, obrigado, vô. Eu, nego, é que agradeço, né? Graças a Deus. Né, corrigir, é só fazer uma traduçãozinha, né? Sim, nego, entende. Ô, vô, o senhor falou assim que existe a diferença entre conforto e paz de espírito, onde o conforto obriga você a parar e a paz de espírito caminha do seu lado. Explica pra gente isso, vô. Meu neto. O conforto é uma paz de espírito ilusória, né? Oh. Porque o conforto te obriga a ficar no mesmo local. A paz de espírito te instiga, te motiva a buscar mais de você mesmo. Sim. Entendeu, filho? Sim. É essa a diferença entre o conforto e a paz de espírito. Espírito. A paz de espírito tem a capacidade de te fazer mexer. Uhum. Muitas vezes até estando parado. Uhum. O conforto não. Uhum. O conforto é dominado pelo medo. A paz de espírito é dominada pelo teu amor próprio. Certo. Claro. Vovô, a gente está chegando perto dos 10 minutos finais. Perguntar ao senhor como é que está o aparelho do senhor, em termos de o senhor também de tempo. Se é bom a gente ficar por hoje só nesse primeiro encontro, se pode fazer outro. Não, meu neto, hoje vamos ficar por aqui até porque já terminou. Então tá, então vamos lá caminhar para os 10 minutos finais. Teve algum assunto que eu não trouxe à tona, que o vô acha muito importante a humanidade saber nesse momento? Ô filho, a humanidade não sabe o que não quer, porque está tudo de caras, não é filho? Está tudo o quê? Está tudo de caras, está tudo na frente de todo mundo, não é filho? Sim. Basta a humanidade olhar para dentro dela e para fora, e vai entender que o fora é o reflexo do de dentro. E eu gosto muito dessa mensagem que o nego passou para esse menino um dia através da psicografia. Espero que ajude muita gente. Que é, não conduza o barco, meu neto. Permita que a sua paz de espírito manipule a maré. Aí sim. E aí você tá numa de boa, deitado no chufá e o barco caminha. Entendeu, filho? Que a tua paz de espírito movimenta a energia compatível com a tua essência. Nossa. E tá de paz de espírito, não é? Tá parado, não é? Não é, não. Mas você tá bem consigo mesmo. E mesmo estando muitas vezes parado e sentindo que a vida não mexe, você se vai sentindo completo. Se sente que cada vez está movimentando, algo que está movimentando, algo invisível, meu neto. Uhum. Uma pessoa nova chegou, um trabalho novo chegou. Entendeu, filho? Porque você está trabalhando com o seu amor próprio, a maior pérola que existe no universo, filho. O amor, porque Deus é amor. Você está trabalhando diretamente com o patrão, né, filho? Então ele vê, eita, esse menino está produzindo mais, está produzindo bem. Toma lá aquilo que tu merece. Porque aquilo que tu merece é teu. Então, são vocês, meus filhos, que energeticamente convidam, entre aspas, o bem e o mal a entrar na vossa vida, meu neto. Porque ambos são cordiais. Eles batem na porta. Você abre energeticamente ao bem ou ao mal. Daí nós temos falado no início da incorporação, de as pessoas muitas vezes se obrigarem a incorporar-se num espaço sagrado, porque tem medo que o mal entre. Oh. Entendeu, filho? Sim. Então é você energeticamente que os convida a entrar. Então, tá terminando, meu neto? Tá terminando. Então, nego, dá um conselho para todos os médicos. Isso. Autoconhecimento. Não se limitam a regras criadas por alguém que você nem conhece, filho. Autoconhecimento. Se você pode praticar certos rituais, seja o que for, que você se sente bem. Não porque tem obrigação, porque alguém um dia disse que tem que ser assim. Então, busque tudo para se auto-enriquecer. Agora, não se venda algo. E trabalhe sempre, sempre, sempre. Não, aliás, trabalhem sempre com amor. Nunca com sacrifício. Trabalhem sempre com a disciplina. Nunca com sacrifício. Porque, como o nego velho diz, a disciplina te acrescenta, te faz enriquecer. O sacrifício te diminui. O sacrifício vem de dentro para fora. A disciplina vem de fora para dentro. Quando você enriquece o seu interior, você explode de energia para fora, filho. E vai contagiar todos à sua volta. E aí você não precisa mais de se impor. Você se expõe apenas. Porque todos na vida se tentam impor. E tentam que a sua imposição seja aceita pelos outros. Então não se imponha. Se exponha. E quem se compatibilizar com você vai te não é acompanhar. Vai caminhar no seu lado. Mesmo que seja no outro caminho, filho. Mas você ajudou a que ele reencontrasse a sua verdade. Essa é a maior ajuda, filho. Aquela que a gente falou. É você se expor. Não se impor. E ser caridoso consigo mesmo. e vivem em verdade. Não andar enganando ninguém, sendo falso para si mesmo. Claro, claro. Muito bom, vô. Vô, o senhor pode falar mais uma vez para quem quer gravar bem aquela frase que o senhor passou pela psicografia do barco e da maré? Se vocês não falam muito na lei da sintonia, Mané? Sim. Então, a sintonia é que manipula a maré. Digamos que a sua sintonia é a tempestade, não é, filho? Que pode estar calma, o ambiente pode estar calmo, na atmosfera, ou pode estar ali radiante. Então a sua paz de espírito vai atrair para você aquilo que é compatível, aquilo que o seu espírito necessita, filho. Então, o maior conselho que nego dá é invistam em vocês mesmos. E estando investindo em vocês, vocês estão investindo em tudo à vossa volta, filho. Porque a vida sem vocês não faz sentido. E vocês não são o mais importante da vida, mas são o mais importante da sua vida. Entendeu, mané? Tá? Tá certo. Tá na hora, meu filho. Muito obrigado, vô. E sempre que isso se sentir, ele está disponível, papai. É, vô? Isso. Graças a Deus. A gente vai vir aqui outras vezes, Portugal, pelo que eu entendi. Ano que vem, aí a gente se encontra de novo, vô. Isso, meu. E traga chá que esse menino tá chegando. Isso, pode deixar. Não chega. Pode deixar, vô. Muito obrigado. Meu neto. Muito obrigado. Nego veio, tem uma exigência pra fazer, meu filho. Graças a Nego Deus. Nego veio, exige abraçar cada um de vós. Oh. Antes de partir. Posso fazer essa exigência, meu filho? Com certeza. Se não pode bater. Eu achei que era... É culpa do menino que faz mal, né? Oxi. Certo, graças a Deus.